753-17, restrito 340, coteja. 3453-17, câmbio. Motivo. O TAM 3226, Recife agora, 12545, secundário 12685, bom voo. 2545, 2008, sem graça, bom trabalho, TAM 3226. Dois sete, solo aos 29, é o táxi via Alfa e me chame no táxi Delta para cruzamento da pistola zero. Via Alfa chamará para cruzamento na Delta, giro 27. RIP 5317, Recife, 12545, secundário 2085. 2545, secundário 2685, o 5317. Bom dia. Autorização. 627, autorizado cruzamento, táxi via hotel até o pátio militar, a estacionar frequência livre, uma boa noite. Livre cruzamento até o pátio. Desejo uma excelente noite, senhorita. Foi Giro 27. Controle, boa noite. Voo 18 no meio. Sem informação. Passando 230-170. 8 no meio, certificação. Desce ao 050, chegada Mari. pode prosseguir para 2000, até 3520. Afirmativo, 2000, estou autorizado, LES, reporte sobrelizado no localizador. Afirmativo, 2000, reporte sobrelizado no localizador, 3520. Já estou até 3520. 3520, complete LS, chame a torre 186. 186, até daqui a pouco, já 3520. É. 186, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte localizado e estabilizado. 2000 e LS, reporte estabilizado, boa noite no meio. Corre Salvador, 3520, passagem externa no 0, baixo travado, bom dia. Bom dia, 3520, livre pouso, pistão a 0, vento calmo. Livre pouso no 0, 3520. 3520, solo aos 42, livrando à direita, táxi via Alfa, Juliette, gate 3. Alfa, Juliette, até o gate 3, na 3520. Estabilizado, Gol 186. Complete ele, chama a turma 1862, Gol 186. Gol 186, Gol 186. Oi, Salvador, Gol 186, estabilizado, passando externo. 1896, livre pouso, pista 10, vento calmo. Livre pouso, pista 10, Gol 186. 8816, solo aos 48, livrando à direita, táxi via Alfa Juliette, gate 06. Alfa Juliette 06, voo no 8 no 6. Boa noite, 3520, informação Charlie, solicita o 190 para Aracaju. Então, 3520, autorizado para Aracaju, nível 190. Decolagem da pista 10, primeira curva à esquerda, na saída Puca, Jamo, só Jamo direto Aracaju. Controle Salvador 119.35, aciona 5041, TAM 3520. Correto, chame para Pushback Senamento, TAM 3520. Obrigado.